para Alex Filho, MP, Capozada. Tamo junto, Gordinho Peppa, Márcio Soter. Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor. A ferida meio aberta, fui mexer e piorou. O coração tava rendido, pois sabia que existia amor. Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou. E foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou. Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou. E foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar, mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar. Se foi porque quis, te dei motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje tô. Paredão Arielle, paredão Paraíso das Flores, Andrade Atualizações, Debochada, Luan Tavares, Danilo da Mídia, junto, Chamega. Um coração tava rendido, pois sabia que existia amor. Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou. E foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou. Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou. E foi amor, eu sei que foi, pedi muito pra você ficar, mas já tinha outra alguém, já era tarde. Baixou minha banda. E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje dó. Adivilson Bala Atualizações, Choupinho Eventos, Biel Atualizações, pra Giovana, Rainha da Vaquejada.